Aprovado Galeão, nível 360. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da Elba, após Leda, após Rumen. Intercepta up em November 857, monstro após, conforme transponder 5021, Salvador 1208, gol no 659. Pai, portão 10, time pronto, feedback acionamento, gol no 659. Gente. Papa, papa, brava com o Romeu, livrou a pista. Tarif, papa, papa, bravo, eco Romeu, confirme o estacionamento, vai prosseguir? Orientado, parte 3 para a companhia. Desembarcar passageiros ou vai pernoitar? Não, vamos ter uma descarregada e vamos sair. Então prossegue cruzando ataque Soial, Alfa, Quilo, até o parte 3, aguardando confirmação da posição, fica atento ao balizador, bravo, eco Romeu. Alfa Fila aguardou na posição e da ligação. Por aqui. Eu acho que é o Max Tango em curva esquerda, estou autorizado para o cruzamento do campo. De forma que não está familiarizado com a área, poderia identificar a gente a localidade aí para reportar. Após cruzamento do campo, siga via linha do litoral aguardando a transferência. Eu acho que a Mike Tango seguirá a linha do litoral aguardando a transferência. Então. 1097, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1094, desça para 8000 pés. Voe para o Serra Vitor 367, aproximação. RNAV pista 10. Direto 367-8-2, ajustado 104, 0974. 7 Romeu ou 7 Lima, o bravo é com Romeu. Exame pronto, 393. Bravo Eco Romeu na escuta do solo. Posição 7 Romeu ou 7 Lima. Já está visual com o balizador? Posição 07 Romeu ou 07 Lima. Mactango, confirme se está visual com o Rio. Afirmativo, no Cavés agora. Sim, após passagem do Rio, está autorizado a chamar o controle 1208. Após a passagem do Rio, 1208, parou a chamar de tango, graças a Deus. Zulu 4462, este é o controle Salvador. Vou para Serra Vitor 368, aproximação à RNAV, pista 10, 1014. Controle Papa Romeu, Oscar Mike Tango. Papa Romeu, Oscar Mike Tango, o controle Salvador. Boa tarde, está agora 5 milhas afastado do campo, sobre o litoral, mantendo mil pés, acionado 0263. Estimando Aracaju aos Unos. Correção. Aracaju aos 1757. Ok, Aracaju 1757, vai manter meu pé seguindo a linha do litoral. Informe livrando a zona de controle. Acho que é como é que tá. Com 10 no 4 na Juiz. 10, tá 3093, obrigado, boa tarde. Mandando com a equipe do solo, gol 2009, após a passagem a cauda, Airbus 320 da TAM, após em coordenação, está autorizado, chame táxi. Do 4462, aciona a identificação. Com 123 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 5 horas de autonomia. Puxa à direita via Índia e Alfa, quanto espera no 0, torno no 8, decimal 95. Ajuste no 0, no 4, tem um bom voo, boa tarde, azul 4065. Índia e Alfa, quanto espera com a torre 395, 4065. Salvador, boa, azul 4065, quanto espera a capacidade 1-0, pronto. Azul 4065, autorizado a linha em decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-1. A linha decolar, capacidade 1-0, azul 4065. Ouro 097, desça para 4.000, está autorizando a aproximação. 4.000, está ligado em nada, já não está indo. Do 4.462, informe velocidade. Está com 2.8, 280, 4.462. Número 2 para pouso, reduza para 250 nós. Reduzindo 2.50, 4.462. Três, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Alinhar e manter pistão 1-0, são 3, 1-9-3. Papa Romeu, Mike Serra Golf, 40 milhas, chame Recife na frequência 1260 e boa viagem. Agora 260, obrigado meu cordial e até a volta. Até. Papa Romeu, Fox para Brasiliense, para si. Decola ao 01, controle Salvador, 1208. 208 com controle Salvador, azul 4065, grato, bom trabalho, senhorita. Bom voo. Uhum. 2009 na escuta do solo. condições de prosseguir com o número 1 até o ponto de espera. Mochanama 321 confirmando de passagem ao Boeing 737 da Gol, número 2 no ponto de espera via Fátio, Índia. Quando pronto, estou indo no 8, decimal 95, ajuste 10 no 4, bom voo. Ok, então vamos aguardar o voo passagem. Bruno 659 no portão 10, autorizado o acionamento pushback, chame táxi. Autorizado pushback, acionamento, Bruno 659. Bom, boa tarde, Stan 3567, está no portão 4, informação é a Oscar para Brasília. Tá, Stan 3567, informação Oscar, confere. Está autorizado para Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, o nível de voo 3620, decola da 10 com curva à direita, subida Arbor 1, transição Elefa. Após, prossiga na aerovia Zulu 17, até Apino, e após Apino, conforme rota do plano de voo. Aciona transponder 5017, controle Salvador 120, decimal 8. Então ficou autorizado Brasília, no 360, aerovia Zulu 17, até Apino. Decola pista 10, curva direita, Arbor 1, transição Elefa. Controle 208, transporte 5017, certo? 3567. Está 3567, no portão 04, chame pronto, pushback, acionamento. Estamos lá, 3567. Tarde, mano, 884. Paracaju, Serra Brava, Golfa Romeu, aprovado, nível 230. Prota 10, curva esquerda, saída Cuca, Jamo, direto Aracaju, aerovia Golf 677. Aciona transponder 5024, controle Salvador 120, decimal 8. Azul 4462, desça para 4000, reduza para 210, autorizada a aproximação à RENAVE como número 2. 4000, reduz 210, autorizado o RENAVE 4462. Maestro, boa noite, 84, portão 08, chame pronto, puxa o back, acionamento. Autorização do acionamento, Fox Bravo, Juliette. O solo não autorizou. Eu tenho que informar o solo, o acionamento é por conta e risco do comandante. Salvador, TAN 3193 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo como autorizado, TAN 3193. Azul 4065. Prossiga, 4065 a sua escuta. Foi Montimo. Fora de Montimo, obrigado. 3009, autorizado decolagem, vento 100 graus, 129. Oceano é 6321, autorizado após o, a rolagem do gol, a linha não tem pistão na zero. Aumente o nível de instrumento. Patango direto Tango Zulu, voo local Salvador Salvador, TGL em Valência, 4000 pés, decola da 17, curva direita na saída Coral, aciona transponder 0127, controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Voo 2009, decola 06, controle Salvador, 1208, bom. Bom, 208, boa, gol 2009. Controle Salvador, boa tarde, gol 2009. O 2009 é o controle, contato radar, após 2000, voa direto coral. Após 2000, direto coral, gol 2009. Número 659, aprovado táxi via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto espera pista no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 4, tem um bom voo. Pátio Índia e Alfa, torre 295, voo número 659, obrigado, até logo. Voo no 097 em aproximação, chega o trem, torre 11895. 395, 097, boa. Boa. Torre, boa tarde, chegou 1097 na RNAV. Voo 1097, recorte passando Serra Vitor 372, o QNH 10014. 1014, gestão, reportarei 372, gol 1097. Prossegue direto conforme rota do plano de voo, decolando a pista 17, com curva à direita após a decolagem, saída corredor axé, mantendo restrito inicialmente nível de voo, correção altitude 1.000 pés, até o farol da barra ou liberação do controle, aciona transponder 5044, controle Salvador 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95. Funcionamento 321, decola 08, controle Salvador 1208, bom voo. 08, obrigado, boa tarde. O 1097, pouso autorizado, pistão 10, vento 110 graus, 139. Livre, pouso 10097. Ajuste altímetro no 0 no 4. Para autorização de táxi, vai chamar a torre 118 decimal 95, tem um bom voo. Sem restrições. 2000 Alefa sem restrição. Boa tarde, prossiga. Ficou no centro Recife, quartel 65, prato, seu bom trabalho. Boa. Corte no ponto de espera da Romeu. Paulo Zé, 3567, pushback, acionamento no 04. Autorizado, Zé, 3567, chame táxi. Autorizado, Zé, 3567. Alô. Direcionamento, gol 1884, chame táxi. Chaname 327, copia o 240, Ilhéus. Na frente, copia, aproxima. Chaname 327, aprovado para Ilhéus, Serra Bravo, Índia Lima, nível de voo 240, via Golf 677. Decolada a pista 1-0, com curva à direita após a decolagem, na saída da AEL, transição coral. Aciona transponder 5050, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Ilhéus, Serra Bravo, Índia Lima, nível 240. Dael Coral, Golf 677, 10, curva direita, 5050, 120.8, estamos na 1.3. Correto, Janeiro 6327, no portão 03, chame pronto, pushback, acionamento. Até mais, obrigado. Então, Zulu, autorizado táxi, reporte na Papá. Bravo Juliette, confirme que está pronto para decolagem. Juliette, autorizado decolagem da pista 17, vento 100 graus, 129. Azul 4462 no 72. Azul 4462, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa a decolagem agora da 17, 1PA34. 4462, sítio. Gol 1097, solo alto no 1, libera a primeira direita, solo 1219. Para a direita, 219097. Zero, nove, sete, pra gol, librando. 1097, aprovado o táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando antes da Juliette, 097. Luciano, 6314, controle. 6314, está passando o Morro de São Paulo, desça sem restrições para 2.500 pés, voo em Sierra Vitor 366, está autorizada a aproximação à RNAV. Olha o Papa Romeo Foxtrot Bravo Juliette. Papa Romeo Foxtrot Juliette, este é o controle, Salvador. Qual é a pro ideal para o destino? A 272, dá presente. Gente, proa 272. Mantenha 1000 pés e siga a linha do litoral devido ao tráfego no setor sudoeste indeciso. Sim, mantendo ainda 1000 pés, corredor, o Foxtrot Bravo Juliette aguardando. Autorizado alinhar e manter pistão na certa. Nem mantém a fase de tráfego, no 159. E Alfa, até o ponto de espera, pistão no 0, torre 118, decimal 95. Ajuste altímetro no 0, no 4, bom voo e boa tarde. Autorizado o táxi, que é a parte principal, que é a Alfa, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 4, obrigado, boa tarde. Ponte da Juliette, 1097. 1097, confirme se está visual com o Boeing 737 da companhia iniciando o táxi. Próximo outra vez do portão 08. Afirma. 1097 de passagem ao Boeing da companhia. Após ingresso via Juliette, prossiga para o portão 09. Após passagem da nossa companhia, prossegue via Juliette para 9097. 2, solo ao 14, ao livrar a primeira direita, solo 1219. 219 na Foxtrot, o azul 442. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado ingresso na pista 17, recorte alinhado e pronto. Como chame Recife, 1260. Juliano 6262, bora. 2, livrou na Foxtrot. Área Azul 4462, aprovado táxi de Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, mantém antes da Juliette para 462. Papá, Bravo, Eco Romeu. Boa tarde, informação Oscar, aguarde cópia para Serra Bravo, Serra Golfo. Aguardando, poderia programar a saída prevista. Coordenado junto ao controle, prevista será Uca, transição Aracaju. Afirmativo, não escuto, então prevista Uca Aracaju. Piano 6314, para sua informação, tráfego decolar de Salvador, em voo visual, no litoral, mantendo a altitude de 1000 pés a 3 minutos para passagem sobre o farol da Barra. Esse tráfego não irá interferir com a sua aproximação. Apenas como informação de tráfego para o Oceano 6314. Gente, 6314 tem o mesmo notícia que é a senhora. 208, obrigado. Bom dia, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Gol 659, decola na Dael. Gol 659, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido, após 2.000 pés, curva à direita, voa Leda, após Leda, Irume. Positivo, após 2.000, voa Leda, após Leda, voa Irume, Gol 1659. Bravo Juliette, informe seu estimado para pouso. 3567, autorizado a linha e mantém pista 1-0. Aprovado táxi via Juliette, portão 01. Juliette 01, 4462. O senhor vai cruzar com uma aeronave da Avianca, com a Airbus 320. Pista 17, vento 1, 1, 0 graus, 1, 1, nós. Desça para 5 mil, a chegada é a Mari, 1014. 5014, 3 do Terra Victor, 369? Não, negativo. A sua aproximação a princípio será via 368. E vamos manter a chegada a Mari para a coordenação de tráfego. Papá Romeu, Fox Bravo, Juliette já estabeleceu contato visual com o Airbus? Positivo, já que ultrapassou o tráfego, suba sem restrições. Da porta na pasta, semana. Thiago Fiosca, sobrevoo na Praia do Forte, Serra Nova Mike Echo. Salvador de Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, controle. Decolado 020127, receptando coral. Cliente José Tango Zulu está em contato, Radar. Tango Zulu. Quase voo local, Salvador, Salvador. Sobre o voo Serra Novembro Mike Echo, após Alagoinhas. Após João Durval e regresso a Salvador. Decola 1.000 pés, decola da 1.07, curva esquerda, saída corredor forte. Achando a transponder 0157. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. 360-103-567. 3835, Alagoinhas, desça para 5.000. Ciente, reduz a cheque trem, chave torre, 1-1-8-9-5, oceano 6314. Ativo, reduz, cheque trem, ó, torre, 1-1-8-9-5, oceano. Pode. Tá 1-0, gol, 1-8-8-4. Essa 3567, tá negativo, mais 5 minutos. Salvador, muito boa tarde, Chanel 63, Zono 4, da 2 milhas, Serra Victor 372. Chanel 63, Zono 4, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 1-0, Zono 4. Estou seguindo a aproximação, aguardando a autorização, 1-0, Zono 4, ajuste 63, Zono 4. Papa Romeu, Serra, Golf, Oscar, Cassiane, chame táxi. 620, voe para o Serra Vitor 368. 368, voo no 620. 608, uma boa tarde. Bom voo. Estacionamento 3-1-4, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2, nós. 1-8-8-4, na Puca, Jamo. 1-8-8-4 é o controle, está em contato radar, após 2000, rua direto Jamo, suba sem restrições. Após 2000, direto Jamo, sem restrições, 1-8-8-4. 1-6-5-9, chame Recife, 1-2-5, 1. 251, boa tarde. Toro Brava, Romeu voltando, agora pronto. Papo, Papa Bravo, Eco Romeu aprovado para Serra Bravo, Serra Golf, São Gonçalo do Amarante. Nível de voo 270. Decola da pista 1-0, faz decolagem curva esquerda, segue da Puca, Jamo, Aracaju, Alfa Romeu, uniforme Aracaju. Após, prossiga direto, Alfa, Kilo, Vitor, Uniforme, Romeu, Akibur. Após, direto, Kidan, Kilo, Índia, Delta, Alfa, November. Após, direto, Rhodes, Romeu, Oscar, Delta, Eco, Sierra. E após, prossiga conforme rota do plano de voo. Aciona transponder 5557, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado então, São Gonçalo do Amarante, 2770, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, direto Akibur, Itan e Roti. Aí o transponder é o 5550 e o controle 12080. Bravo, Zuló. Bravo, é como eu comandei. Corrigindo o transponder, 5557. Afirmativo, 5557. Correto, Bravo Eco Romeu, empate 3, tem livre acionamento, chame pronto para o táxi. Afirmativo, vou acionar em mais 20 minutos. Estou aguardando uma carga aqui. Chame pronto para acionamento, Bravo Eco Romeu. Afirmativo, vai chamar pronto quando quiser acionar, Bravo Eco Romeu. O senhor pode manter a saída coral até 20 milhas, estou aguardando a sua mudança de regra para você prosseguir. Agradeço, direto do Zelo. Reporte no ponto de vista da Romeu. 4-0. 3-2-0, 2-0. 1-6-2-0, desça para 5.000. 5.000, 1-6-2-0. Estou 3-1-5-5, copia para o 3-2-0. 3155, aprovado para Guarulhos, Serra Bravo, Golf Romeu. Nível de voo 3320. Prossiga via Perzulu 10 até Pubave, Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor. Após o Perzulu 16 até Cosmo, Paposca Serra Mike Uniforme Cosmo. Após direto com Fins, Charlie November Fox. Após o Perzulu 21 até Moxé, Mike Oscar X-Ray Eco Papá e após Fome Rosa. Colodão no zero, curva direita, saída da El, após Leda, após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Assino transponder 5056, controle Salvador, 120, decimal 8. Salvo, Xenai 63, 1-4, livre ao pista na 3-4. Juliette, portão 05, Xenai 63, 1-4. Usado aproximação, RW. 4.210, autorizado RNAV, voo 620. Falou, cotejamento do 1155, ficou agora o autorizado no 320, para dar Perzulu 10, para o base, para Perzulu 16, Posmo, Confim, para Perzulu 21, Mochefe. Decolada 10, curva direita, da Ela da Morte, vá com Vitor. aciona 5056 e 2080, 3955. Mesma saída? Dael Leda Motiva. Correto, então 3155, chame pronto, pushback seu nome. Chama quando pronto, o senhor confia para a posição entre Posmo e Confins, gentileza? Solicita o nível de voo 045 até a versão de Valença para evoluções e reportará para a descida para a TGL Valença. Juliette Tango Zulu. Faltando Juliette Tango Zulu, proposto e aceito no 727, suba por 45 e voo Valença sem restrições. Juliette Tango Zulu. Golf Oscar, autorizado a alinhar e decolar pista 17, vento 1-10 graus, 1-9. Nama 327, oficina livre o acionamento, chama taxa. Livre o estacionamento, chama taxa. 632. Indique curva à esquerda de imediato para cruzar o campo. Autoridade de decolagem, vento 1-0 graus, 1-1. Approach, 3192, this is approach, insert in our altimeter 1014, clear to 6000, fly direct to Javita 368, over. Fly direct to Javita 368, descend 6000 feet to 6104, 192. Utilizado 323. 3835, reduza, checa o trem, chame torre, 1-1895. 295, você vê, até lá. Meu Serra Golf Oscar, decola aos 30, autorizado o cruzamento do campo, chame na proa de buraquinho. Autorizado o cruzamento do campo, chama na proa de buraquinho, Serra Golf Oscar. Boa, tá 3235, estabilizado a RNAVE da 10. Tá 3235, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa um tráfego, um Charlie 150, decolado da 17, cruzando o campo agora do sul para o norte. Copia, 3235. Cruzamento do eixo da 1028, Serra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar no corredor Palms, controle 1208. Controle 1208, Sierra Golf Oscar. Gol número 620. Gente, gol número 620, aguarde transferência de comunicações. Romeu, Fox Bravo, Juliette, controle. Está livrando a Terminal Salvador, chame Recife 1260 para informação e alerta. 1260, informação e alerta, obrigado. Taxi à direita via Indy Alpha até o ponto de espera pista 10, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 4, tem um bom voo e boa tarde. Indy Alpha, 35 no pronto, ajuste 1 no 0, 1 no 4. Serra do Pé, corredor Serra Golf, eu acho que esse é o controle Salvador. Pretende manter 1000 pés no seu voo na CTR Terminal? Salvador, boa tarde, gol no 620, final dando 0. Gol no 620, boa tarde, reposta passando Serra Vitor 372, QNH 1-0 no 4. Sente o reportando em 14, gol no 620. E posteriormente, ascensão acima de 4000 e retornar essa frequência. Informa alisando a CTR e após em assim para ascensão, Serra Bocão. Delta 3192, small traffic position 1-2 o'clock, 23 miles westbound, flying visual, maintaining 4,500. Delta 3192. São 3835, solo 35, Oliveira primeira direita, solo 1219. Direita 219, 3835. Torre Salvador, Oceania 6327, ponto de espera da 1-0, pronto. Oceania 6327, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera, 6327. Gol 1620, uso autorizado pistão 1-0, vento 1-20 graus, 1-3-9. Tive pouso na 1-0, gol no 620. Bonjour, Sean, 3192 request, flying direction, Sierra Victor, please take it under visual condition. Roger, you are clear. Thank you. Aguarde só um minuto. Secretário, Charlie. The 3192, 41 miles over the sea. Clear down to 2500 feet and clear to AirNav approach. Runway 10. 2500 feet, AirNav approach to runway 10, country 102. Boa tarde, 355. Meu nome é 355, formação off, cara, prossiga. 360, Guarulhos. Voo 1620, solo off 38, ao liberar primeira e direita, solo 1219. Direito 219, voo 1620. Zero, Tepu Base, pós depois Zulu no meia, até Cosmo, Papa Oscar Serra Michael informe Cosmo, pós direto com Finch, Charlie Nova Fox. Após eu peso Zulu 21, até Mock Sep, Mike, Oscar, X-Ray, Echo, Papá, e após Fome Rota. Coladão no zero, curva direita, saída da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona o transponder 5075, controle Salvador, 120, decimal 8. Afirmativo, bem-vindo então, autorizado 360, decola a curva direita, da El, unida, Motiva. 0075 e o controle 2080. Você poderia confirmar novamente a rota, por favor? Zulu 10 por base, eu preso Zulu no meia, Cosmo, direto com Fins, Charlie Nova Fox. Preso Zulu 21, Mochep ou Mochep. Afirmativo, na forma Zulu 10 até por base, na forma Zulu 1 no meia até com Fins, na forma Zulu 1 até Mochep. Zulu no meio até Cosmo. Cosmo e após direto com Fins. Até Cosmo e depois com Fins. Obrigado. Vai puxar na 355, chame pronto, pushback o sonometro. Paulo, Golo no 620, é no táxi Alfa. Tarde, Golo no 620, e Alfa. Após Juliette, portão 04. Boa tarde, Alfa, Juliette, portão 4, Golo no 620. Na 6327, decola os 39, controle Salvador, 1208. 308, boa tarde. Bom voo. Obrigado. Teste cruzando 1500, nada real. Sendo 6327 ao controle, contato radar após 2000, curva direito, voa coral. Após 2000, voa coral, 6327. Papa Delta, Papa Charlie, submantenha nível 130 devido ao tráfego, chame Recife 12685. Caso não consiga contato, retorne essa frequência. Charlie, Sierra, confirme o estacionamento. Charlie, Sierra, pronto para cópia. Charlie Serra, aprovado para Serra, Alfa, Oscar. Nível de voo 085. Correto e disponível. Decolagem da 107. Curva à esquerda, na saída, corredor forte. Mantendo inicialmente restrito no mil pés até a liberação do controle. Aciona o transponder 5106. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. fica a curva direita, saída corredor axé, mantendo restrito 1000 pés até o farol da barra, liberação do controle, Charlie Charlie Sierra. Charlie Charlie Sierra, só confirma estacionamento, pessoas a bordo e autonomia. Charlie Charlie Sierra, tem livre acionamento para o táxi, vai chamar a torre 118-95, ajuste de altímetro no 014, tem um bom voo. Salvador, o Tata Tata Bravo Eco Romeo, pronto para acionamento. Pressionamento Bravo Eco Romeo, chame táxi. Vai lá. Frequência livre. Parte principal, India e Alfa, até o ponto de espera, pista no zero, torre 118, decimal 95, altímetro no zero, no 4, bom voo, boa tarde. U192 on final, check landing gear, can detect the tower. Frequency 118.95. Over. Tower now 118, small 95. Landing gear is still up. U192, what time is that? 5. Ciano 6327, autorizado e o código. Tower, Passage, 3192, Officer 99, Brunei 10, 3 miles to Sierra Victor 372. San 3192, report passing in Sierra Victor 372, Kennedy 1014. Call back over 372, San 3192, Kennedy 1014. Uma boa tarde, 3125, ponto de espera pronto. 3125, mantenha a ponta de espera da 1 a 0. Mantenha. 3192, turn 3192. Turn 3192, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 1 to 9. Clear to land, runway 10, turn 3192. Tá brava com o Romeu, tá acionado com dois a bordo, 6 horas e 30 de autonomia, estamos aguardando o registro. Salve 3 horas e 5 de autonomia e confirmou o POB? Então, 62 e 30, 62 e 30, eu sou 2 a bordo. Quantos a bordo? 2, 02. Gente, o Papa Bravo Eco Romeu autorizado o táxi via Pátio 3, Pátio 1 no Índia, ponto espera pista no 0, chama torre. 118.95, ajuste de altímetro no 0, 14, bom grupo. 14.31, Índia, no ponto espera 18.95, obrigado, alta. Pátio 3, 155, confirme vista visual com o airbus da companhia na curta final. Após a passagem do mês, uma autorizada linha de manutenção no zero. Romeu Charlie Serra, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Papa. Sun 3192, on the ground at 48. When you leave the runway, contact ground 121.9. Não escuta? Tá no pátio 3? Tá indo pro pátio. Confirma? Pátio. Ah, sim, te avisou agora. Muito obrigado. Pode continuar, tá? Tantro 192, runway for taxi helicopter. Tantro 192, clear to taxi alpha, report before Juliet. Taxi alpha, report before taxi Juliet. Tantro 192. Azul 2709, foi para o Serra Vitor 367 para aproximação à Rinaldi, ajuste no 014. Papapá, Bravo, Eco, Romeo, autorizado alinhar e manter, pistão 1 no 0. O 2709, acione o transponder 2222. 08, confuso. Comandante 08, uma boa tarde, já tem 155. Salvador, boa tarde, já tem 155, cruza 1200. O 3155 é o controle, contato radar, suba sem restrições. Após 2000, voar direto Leda, após Leda Morte. Após 2000, Leda Morte, voar sem restrições ao 320, tá 3155. April 1, the gate is 07. April 01, gate 07, turn 3192. Tá, chame Ilhéus, 1201. 01, Papapá, Bravo, Eco Romeo, autorizado decolagem, vento 1 a 00 graus, 1 a 1, nós.